I-O-I-O, miau, miau, miau, cocorocó, au, au, au. I-O-I-O, miau, miau, miau, cocorocó, au, au, au. I-O-I-O, miau, miau, miau, cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Au, au, au. I-O-I-O, miau, miau, miau, cocorocó. Quando a porca torce o rabo, pode ser o diabo, e ora vejam só. Au, au, au, cocorocó. Era uma vez, e é ainda, certo país, e é ainda, onde os animais eram tratados como bestas. São ainda, tinha um barão, tem ainda, espertalhão, tem ainda, nunca trabalhava, então achava a vida linda, e acha ainda, e acha ainda. Au, au, animal é paciente, mas também não é nenhum demente. Au, au, au, iau-i-ó, miau-miau-miau, cocorocó. Quando o homem exagera, bicho vira fera, e ora vejam só. Au, au, au, cocorocó. Puxa jumento, só puxava, joga galinha, só chocava. Rápido cachorro, guarda a casa, corre e volta. Bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato. Pois vai ser um saco de gatos. Au, au, au, iau-i-ó, miau, miau, miau, cocorocó. O animal é